8007. Azul 8007, autorizado pouso, piscina 0.110 graus, 09 graus. Repouso no 0.8707. Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, para 03, na 1970, acione identificação via chegada a mar, disse mantém 050, ajuste o altímetro no 014. Salvador, boa noite, gol no 882. Boa noite, 882, fechando a estimação, agora que eu vou de pouso, vento 1.0 Brasil, 0.0. Senhor, devido ao barulho, eu não consegui ouvir o que o senhor falou. As 2707, sala 47, livre a pista à direita, chama solo, 121, decimal 9. 219, azul, 2707. Por gentileza, repórter livre na pista. Já, está esperando, 2707. Azul 4980, portão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, 4980. Azul 2707, táxi via Alfa, após Juliette, portão 01. Senate flight level 050, Europa 084, altimeter 1014. After stop intersection, you will fly to Sierra Victor 366. We are requested for the EME to runway 10, descend 5,001014, Europa 084. O número 2, aguarda a pista livre. Aguarda no 7. Feito Taza, Tango Alfa, Sierra Alfa. Por intercept de VOR procedure. Thank you. After Ita, Taza for VOR 10. That's it. Anemia 3-1-3, decolado aos 4-9, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, né, 3-1-3, boa noite. Controle 8, Anemia 3-1-3, boa noite, solicita da El. Anemia 3-1-3, contato radar no decolagem, sub e mantém o nível de voo 360, voo da El. 36, direto da El, 8, Anemia 3-1-3. Azul 9271, chama agora o Centro Recife, na frequência 1-2-3, decimal 8, alterna 1-2-8, decimal 3-5. 1-2-3, decimal 8, alterna 1-2-8, decimal 3-5, azul 9271, boa. Azul 888, solo 50, livre a pista direita, chama solo, 121, decimal 9, reporta livrando. 219, reporta livrando. Uso pistona 0, vento 1, 1 a 0 graus, 099. Pouso autorizado, gol 970, pista 10. É 13 no 13 da Oceaneira, possibilidade de coronar morte, mano. É 13 no 13, mantém a prova de Dael. Mantém Dael, é 13 no 13. É 303, veio moto. Morte veio 6303, grave. No solo 53, liga a pista à direita, chama solo 121 decimal 9. 219, gol, 970, obrigado, mano. Salvador, boa noite, o Tango Papá. Tô agilizando. 08, 98. Gol 970, lembrando, boa noite. Boa noite, gol 1170. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette. Solo 14908 para o táxi 46 a bordo, alternando São Gonçalo com 2 horas e 15 minutos. Mano 046 a bordo? 46. Piada Azul 4980, aguarde para o táxi. Forma um Boeing 737 da Gol, parqueará no portão 08. Após o ingresso do tráfego, prossiga via pátio 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera pista no 0. Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 4. Bom voo e boa noite. Após a passagem do Gol, pátio 1 no Índia, Alfa, ponto de espera 0295, 2014, 1970, após etapa, vou usar a Vitor 366 para falar procedimento em nave, desse mantenha 2500 pés. Ajuste o altímetro 1-0 no 4. Ok, após etapa, vou até a Vitor 366, descendo 2500 pés. 970. Juliette, 270, aguarda a passagem no Embraer da Azul, taxiando próximo através do portão 09, após ingresso e Juliette, portão 9, destino. Portão 9, aguarda a aeronave no ano 70. Na M3-3, chama agora o centro Recife na frequência 123-8 ou término 28-35. 238-38, obrigado. Boa noite, ponto de espera pronto. Azul 4980, autorizado alinhar e decolar, pistão zero, vento 1110 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar, Azul 4980. Azul 4980, decolado aos 59, chama controle de Salvador, 120.8. 208, boa. Controle de Salvador, uma boa noite, o Azul 4980, cruzando 1200 metros. Azul 4980, chama agora sim. Contato um radar na decolagem, o Azul 4980, submarino 350, via saída PUC. Direto ao 350 via PUC, o 490. M3-3. Uno 970, completo sinal do procedimento RNAV, chama agora a torre, 118.95. Completa, chama a torre, 18.95, obrigado. Do Alpha 084, descendo to 2000 feet, Niker 1014, fly heading, Taza, intersection for intercept, Still, final approach, Europa 084. Europa 084, descent 2000, clear core approach, VOR, DME, 1-0, Europa 084. That's it. Canem 3-1-3? Azul 5001, chamou o Guarulhos. Sente Azul 5001, para Guarulhos aprovado nível 320, via Pesolo 10, Tetaubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decola da 10, curva à direita, saída da El, após Leda e após Motiva. Aciona 5044, controle 120, decimal 8. Sete zero, sala 05, leva pista à direita, este é o nosso áudio, 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, obrigado. Europa 084, não fica? Estou autorizado nível 330, decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jamo, Aracaju. Aciona o código transponder 5040, controle 120, decimal 8. Salvador, voo 1970. Final, Europa 084. Power now, 118.95. 118.95, good night. Voo 1970, ingressa na Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, obrigado. 10, Europa 0, portão. Chama agora sempre Recife, na frequência 1285, alterando 2545. 2685, 2545, azul 4980. Europa 084, on the ground at 07, leave by a rise, anchor ground, 1-1, decimal 9. 1-1-9, Europa 084, get out. All ground, Europa 084, by getting in by a call. Europa 084, taxi by Alpha and Juliet, gate 10. Alpha, Juliet, 10, Europa 084. Zero zero um, eu confio. notícia, entendeu? Salvador, boa noite, Azul 4959, Centro da Serra. Azul 4959, boa noite. Um minuto, copia aí, Léo. Fazendo, patrão. Autorizado, senhor do táxi. 959, pronto para a cópia? Eu fui azul 4959. Plano Yankee para Ilhéus, nível de voo inicial no 40, depois modifica as regras. Subida Coral com curva direita, pistão no zero, sai via Golf 677, o código transponder 0263 e o controle 120 decimal 8. Cruzado no 40 Ilhéus, plano Z, decola no zero, curva direita, saída Coral, é a Golf 677, 0263 transponder, controle 208, azul 9459. Correto, 4959, chama para pushback estacionamento. Bora. Puxinha 6224, pronto para a cópia. Puxinha 6224. Aracaju aprovado, nível de voo no 90, conforme rota do plano de voo, Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pistão no zero, código transponder 0264 e o controle em 120, decima 8. Pode confirmar o nível de cruzeiro? 190, pelo meu plano. Positivo, 190, autorizado para Aracaju, Golf 677, decola com curva esquerda, saída Conde, 0264, transponder, com 208, controle, ou chama 6224. É 224, completamente correto, não terá posicionamento. Chama lá. Salvador, muito boa noite, azul 2774, sentido da Serra. Por gentileza, poderia confirmar somente a saída para Porto Seguro? Eu já tenho a saída e a cópia, o senhor já está pronto para a cópia? Sim. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 960 conforme rota do plano de voo, Golf 677, subida Coral, curva direita, pistão no zero, código transponder 0265 e o controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado 160 para Porto Seguro, decola da 10, saída Coral, primeira curva direita, rota do plano 0265 no transponder, 120, decimal 8, é o controle azul 2774. Azul 2774, planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamada para push acionamento 2774. Não. táxi 4130. Táxi 2130. Controle Salvador, boa noite, 68, informação certa. 723, acione identificação, chegada Bonf, desça via para 4.10, altímetro no 0.5. Obrigado, boa noite. 68, identifique, chegada Mari, desça até nível de voo 050, ajuste altímetro no 0.5. 105, me identificou, 1.015, ajuste, boa noite, 68. Informação, Sierra, descendo 160. 723, aciona identificação, chegada Bonf, dessa via para 4.000 pés, altímetro no 0 no 5. Via 4.000 no 0, confirmado no 0 no 5. 0 no 5. Autorizado, né? Decolar 10, vento 1, 00 graus, 8 nós. Controle 1, 20, decimal 8. Chamo controle, tá? 3305, boa. para 3305, contato radar na decolagem, sua via saída Puca para nível de voo 3. Confirma. Contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível de voo 330, SAN 3305. Gente, via Puca 330, SAN 3305. Alô, Salvador, amor, boa noite. Autorizado, chamo para o táxi. Alternativo, seria nosso número para pouso, 723? Então, número 2 para pouso, 723. Número 1 da companhia no perfil da Starmine. Ok, graças. Então, a centena reduz para 2,10 mais, 723. Confirmando a velocidade? Ao cruzar uma centena, reduza para 2,10 mais. 2-1-0, cruzar uma centena, gol. 723, vetor para sequenciamento, curve à direita, corrijo, direita, proa 230, limite da proa é a radial 280 do VOR Salvador, voo no 723. Direita 230, limite 280 do Salvador, voo no 723. Com 119 a bordo, 2 horas de autonomia alterna. Taxa direita via Índia, ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste no 095-6234 da Uxame. Torre informe pronto. Para decolagem, está autorizado. Aliás, decolar. Vento 1 no 00 graus, 8 nós. Autorizado. Aliás, decolar 1 no 00 graus, 8 nós. Pergunta, qual foi o critério usado para entre eu e o colega para quem é o primeiro e segundo? Comandante, os dois estavam empatados. Então, vantagem operacional eu decidi pelo outro. Ah, não, tudo bem, tem que ser, eu reduzi pra caramba, estou sobre Taparico, o colega não está nem no 366 agora, de uma milha para 366. Exatamente, os dois estavam empatados. Se quiser que faça espera aqui, porque pousar primeiro, pode ir. Não, colega, é só que eu sou da área eu não vi esse empate, mas tudo bem. No 723, agora voe a proa de Serravito 366, desça para 25.00 pés, ajuste no 095, sou autorizado a final de nave, pode estabilizar. Serravito 366, 2.500, vai reportar 2, estabilizado no 723. 20, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, boa noite, Sanera 224, vai para o 6224, contato radar na decolagem, suba para o nível 190 na prova de conta. 190, boa noite, 6224. 3305, chame o centro Recife, frequência 126.85, ao término 125.45, 3305. No 868, autorizado o sinal de nave, chame a torre de Salvador na frequência no 8.95. Então, entrei Gol no 868. 395, 868 a Gol. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Gol no 868, estabilizado, Renato. Vamos lá. Com 868, autorizado pouso, bicho no zero, vento 1 no 00 graus, 8 nós. Eu e pouso no 0, 868. Street 99. Neste momento estabilizado, 723. Capitão na RNAV, agora com a torre 1 no 895, gol no 723. 295, bom trabalho. Azul 01, à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 095, azul 5001. 1095 via Índia, 1895, azul 5001. Salvador, boa noite, no 723 da Gol, agora 1 milha, Serra Vitor 372, estabilizado, é Renato. Gol no 723, ciente, continue da aproximação, agora autorização de pouso. Guardando. Salvador, azul 409, funcionado para o ataque, POB 62, autonomia 3 horas, alterna, Salvador. Autorizado via PAT Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 015, azul 4959. PAT Índia, ponto de espera 1895, azul 4959. O Gol 868, seu solo foi aos 34, chamo 219 solo. 219. Euro 723 autorizado, pouso, puxa no zero, vento 1, 0, 0 graus, 8 anos. Livre pouso no zero de Salvador, 723. Utilizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 1868. Correta 1, 723, seu solo aos 36, chamo 219 só. 319, boa noite. Solo Salvador no 723, boa noite, Libra. No 723, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, portal 612. Alfa e Juliette 612, até lá no 3, escuta, boa noite. 5001, autorizado decolar, pistão 0, vento 100 graus, 109. 459, para Alfa, para 10. Azuca 959 é autorizado alinhar e manter o 10. Vivo alinhar e manter o 10, para Alfa. Maceió aprovado, nível de voo 350 conforme roda do plano de voo. A subida será Cuca, Jamo, Aracaju. Cuca, transição Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem pista 10. Código transponder é o 5060 e o controle de Salvador 120, decimal 8. 350 é o nível autorizado. Até Maceió, Cuca, Jamo, Caju, curva à esquerda. 060 transponder, 208, controle, posição nossa 4. Rumo 34 da Gol, cotejamento correto, chama para posicionamento. Vai chamar, obrigado. 8 lanches. Autorizado, decolada 10, azul 49. Um minuto. Para o posto de estacionamento azul 2774. 2774 autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi 2774. Azul 4959, decola os 39, controle 120, decimal 8. 208, boa, 4959. 363. Controle Salvador, azul 4959. 4959, contato radar na decolagem, sub mantém o nível no 40, saída coral. 40 coral, azul 4959. Para o Sexo Azul 2774, Saturn 56 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, perna, vitória. Taxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 1015, azul 2774. Sente, livre táxi via Pati Índia, quando lá ponto de espera 1895, torre 5527, 74 azul, boa. Xené 6224, chama Aracaju 203, serviço radar terminado. Afirmativo, 120, décimo 3. Boa noite. Salvador, boa noite, o Passaredo 2224, informação Alfa. Pedro 2224, acione a identificação, voe para o CEB 368, reporte para a descida. Sono idente, Prodo CEB 368, já na ideia de descida, Passaredo 2224. Gente, desce, mantenha 4 mil pés, altímetro 1095, está liberado as restrições de velocidade, número 1 para a aproximação. Descida autorizada para 4 mil pés, ajuste...